um cristão, ele morava ao lado da igreja. E ele estava dormindo naquela noite e escutou o latido de um cachorro, aquele choro que o cachorro faz, aquele uivo que o cachorro dá quando está preso num lugar. E ele ficou ouvindo aquele som do cachorro que uivava e falou: mas de onde será que vem esse som? De onde será que esse cachorro está uivando? E como ele não conseguia dormir, ele resolveu pesquisar e ver o que estava acontecendo com o animalzinho. E ele viu que o uivo daquele cachorro, o choro daquele cachorro, vinha de dentro da igreja. Ele falou: mas como que esse cachorro foi parar dentro da igreja e agora ele vai ficar uivando aí a noite inteira? Não, eu vou soltar esse cachorro. Então, ele vai e abre a igreja e solta o cachorro. Mas quando ele abriu a igreja, o segurança da igreja viu aquele vulto abrindo a porta da igreja, achou que era um ladrão. O segurança então pegou um punhal e avançou sobre aquele cristão, não sabendo quem era, tendo apenas o vulto escuro. O cristão se assustou e se escondeu dentro da igreja. E o segurança ficou procurando e chamando o outro segurança. E o outro segurança veio. Aí então o cristão lá dentro escondido encontrou uma lanterna e acendeu esta lanterna e veio na direção dos seguranças. O segurança que estava com o punhal quis partir para cima dele para esfaqueá-lo. Mas o outro segurança, mesmo não sabendo quem era a pessoa, segurou o seu amigo e disse: você está louco? Você vai esfaquear este homem? E o segurança disse: é claro, ele invadiu a igreja, só pode ser um ladrão. E outro segurança disse: como pode ser mal? Como pode ser um criminoso se ele está vindo com uma lanterna, com uma luz iluminando? Um criminoso, um bandido, não se apresenta com a luz, mas se apresenta com as trevas. E o cristão disse: oh, meu irmão, graças a Deus, sou eu. E contou a história. Ele foi ali para soltar o cachorro. Agora veja a sabedoria daquele segurança. Um criminoso não se apresenta com a luz. O Senhor Jesus não é um criminoso. O Senhor Jesus, ele diz que ele é a luz do mundo. E aqueles que o seguem não andarão em trevas. E todas as pessoas cristãs que são de Jesus, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Nós estamos no mundo para iluminar, para resplandecer. E o mundo consegue ver a luz que há em nós, porque a luz que está em nós não é um brilho próprio, mas é um brilho que foi colocado. É um brilho que habita dentro de nós. Observe que as pessoas do mundo olham para você que é de Jesus e elas dizem: você é cristão, você é crente. Mesmo que você queira esconder e não contar para ninguém, Jesus disse: ninguém pode esconder a luz embaixo da mesa. Ninguém consegue esconder uma luz que está resplandecendo. Pelo contrário, quanto mais alta esta luz for colocada, mais vai iluminar todos que estão dentro da casa. A pessoa que é da luz, ela vem para a luz. Mas aquele que é mau, ele se afasta da luz. Jesus disse, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meu querido, minha querida, o mundo sabe, você é especial. O mundo sabe, há algo de diferente em você. E mesmo as pessoas não te conhecendo, elas sabem que você é diferente. Elas sabem que você não pode ser má, porque você está se apresentando com a luz resplandecente, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.